tiro a roupa, só sua boca tem o mel que me acalma. Eu desejo e me leva até o céu. Surreal, pode mais. Pena que toda vez, pena que toda vez a gente faz amor e eu me sinto mal. Você já tem alguém e acha normal. A gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo. Meu desejo é mortal. Portal do Arrocha. Fecho os olhos, tiro a roupa. Bora, gatinho, só para dançar a pé. Eu tenho um que acalma. Eu desejo e me leva até o céu. Surreia, pode mais. Pena que toda vez, pena que toda vez a gente faz amor. Você já tem alguém e acha normal. A gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo. O meu desejo é imortal. A gente faz amor.